que você sinta, eu sou seu fã. Pede, né? Amo muito quando você pede, né? Faz um teste, vai sentar em outro pra ver se me esquece. Yeah, Nina fan, baby pode jogar muito Nina fan. Eu sou seu fã, juro que você sinta, eu sou seu fã. Pede, né? Amo muito quando você pede, né? Faz um teste, vai sentar em outro pra ver se me esquece. Yeah. Jogo esse lane na fã, essa bitch virou fã. Ela quer virar minha mãe, como ela virou minha mãe. É que agora eu tô com meu time, eu tô passando só Jimmy. Sou buceta quente igual chili, pega muito diamante. Só Jimmy Choo, eyes in the blues, ouro amarelo tipo Pikachu. Ligo minha nave, só passa e não vou. Viu a minha vida, quer virar minha blue. Trago no bluso, tipo Yakuza. Mas rouba a cena, mas não é aqui. Compro o que quero, coçar na azul. Espalha pra dubi, pulo nele igual no cena. Fala bosta só com o chapo negro, dança macarena. Em plena quarentena com os amigos fumo crema. Bebo whisky, energy, preciso ser dos meus problemas. Eu pego o pagamento, pago todas as minhas despesas. Eu busco ela no sul e levo ela pra Diadema. O cena é trap star, mente mais do que novela. Essa maconha ruim já tá batendo uma sequela. Eu tô fumando flor, plug trouxe a primavera. Eu tô com esse de ouro, mesma cor do mar dela. Se eu tô na minha vibe, a gangue prospera. Eu tô na mesma marcha e vocês não pegam. Baby pode jogar muito Lina Fant. Eu sou seu fã, juro que você sinta, eu sou seu fã. Pede neck, amo muito quando você pede neck. Faz um teste, vai sentar em outro pra ver se me esquece. Yeah. Lina Fant, baby pode jogar muito Lina Fant. Eu sou seu fã, juro que você sinta, eu sou seu fã. Pede neck, amo muito quando você pede neck. Faz um teste, vai sentar em outro, parece e me esquece.